flor secreta da tua selvageria incompleta, brasileira, que tanto incendeia meu tranquilo pulmão, encanta a boca, provoca afeto. Seria você a imagem da nova energia juvenil, uma sabedoria qualquer. Seria você a imagem da nova energia juvenil, uma sabedoria esquenta.